tropa é o bicho. Foi sonho pra mim, hoje é sonho pra tu também. Foi sonho pra tu, hoje é sonho pra mim também. Tem que ter fé, deixar fluir, tá tudo bem. Aproveitar o processo que ele faz parte também. Eu sei que às vezes fica ruim, nem sempre o que se quer se tem. Que o vilão é só um e às vezes tem que ser Superman. Na solitude deve nada pra ninguém, mas nos dias de chuva ele pensa em ter alguém. Selvagem que sai pela floresta de concreto, monte pelas onças e ignora todo o resto. Se eu ganhasse 1000 de cada que diz que eu não presto, minhas contas com Deus lá em cima um dia eu acerto. E sem necessidade de afeto, se um dia explodir não quer ferir ninguém por perto. Se o jogo virar eu vou saber que tava certo, e perante o universo eu continuo um inseto. Mas bebê, me disse tu não quer bem mais que matar a sede. Tudo que foi bom quer de novo e deixou saudade. Que dentro do cofre, atrás do quadro, na parede. Pra uns tem a cura e pra outros tem a passagem. Ligando pra nada, sigo ligando pra nada, eu vou ligando pra nada. Minha vida só melhorou quando o invejoso se afastou. Eu comecei a focar em mim e não no que os outros falam. Ligando pra nada, eu sigo ligando pra nada, eu vou ligando pra nada. Minha vida só melhorou quando o invejoso se afastou. Eu comecei a focar em mim e não no que os outros falam. Eu te pergunto, meu mano, quem tava quando o dia aparecia à noite. Nós sem nada dentro de casa, pedindo sobra na porta da açougue. Se eu ouvisse esses arrombados, eu juro que eu tava fudido até hoje. Por isso que agora eu não ligo pra nada. Única coisa que eu ligo é o foda-se. Sempre tive um bom coração, às vezes pergunto, meu Deus, o que houve? Mas não me deram outra opção a não ser manter ele bem escondido. Cara fechada de poucos amigos é regra aqui no lugar que eu vivo. Pois quem demonstra muito amor acaba levando um tiro. Assisto o mundo se destruindo como se fosse uma série do Netflix. Ou num perfil do Instagram onde todos fingem ser feliz. Sei que Deus vai cobrar todas essas merda que eu fiz. Mas não esquece que na internet já tem um monte de juiz. Vocês não sabem o que diz, vocês não entendem o que eu faço. Nós é o choro do palhaço. Quando acaba o espetáculo eu canto nesses barracos até que ele vire um palácio. Porque antes de eu ser MC eu sou um líder comunitário. Franco atirador é claro, mas só quando necessário. Não mexe com as minhas crianças sem ter plano funerário. Eu vi eles pular do barco frágil, temer o naufrágio. Mas avisa esses otários, ninguém morre antes do horário. Eu queria poder compor fumando a flor ao sol se pôr. Minhas filhas brincando na areia, mas serva no meu isopor. Vamos supor se nós não tivesse dispor de ir pra rua se impor. O que ia ser da minha favela quando nós se for? Tu quer tá onde eu tô, mas não quer pagar o preço. Não dá tua opinião se tu não paga o meu boleto. Não traio meus irmãos por fama e por dinheiro, porque o hater que eu conheço se chama meu travesseiro. Eu vou ligando pra nada, sigo ligando pra nada, eu vou ligando pra nada. Minha vida só melhorou quando o invejoso se afastou. Eu comecei a focar em mim e não no que os outros falam. Eu vou ligando pra nada, sigo ligando pra nada, eu vou ligando pra nada. Minha vida só melhorou quando o invejoso se afastou. Eu comecei a focar em mim e não no que os outros falem. Por essas ruas há quase 20 anos, entre sonhos e ilusões, usei meu instinto na ausência de planos. Olhei pra mim na ausência de manos, sozinho pude avaliar meus danos. E se for esse o jogo mesmo, eu vou continuar tirando. Meu estúdio é só eu, irmão, vá me desculpando. Sem prévia, sem live, sem MCs ao redor. Se na hora da dor estou solo, não tem mamãe, não tem colo. Poucos amigos, família, meus sócios, escrevo, decolo. Ensaio, decoro meu depoimento no fórum, pois não tenho furo. Mas privilegiado fui, pois poucos onde moro foram. Atravessando o crime, refazendo aos poucos, juntando as folhas, a vida é um sopro infinito. E enquanto a sola do pé apontar pra baixo, não vou sofrer mais nenhum esculacho. Não importa o que eu acho, e foda-se o que tu acha. Graças a Deus mais um som, mas nessa guerra outra baixa. Fazendo amor com esse beat, entro na guerra com essa faixa. Na escola as crianças baixam, se esconde embaixo da mesa, irmão. Com toda a franqueza eu quero as joias dessa caixa. Mas quero mais que meu filho saiba o que é valor e riqueza. Porque o pai escreve as letras pensando em grana. Já nem ligo mais pro hype, pro nude dessas piranhas. Fit que negaram voz depois que se comprometeram. Amor pelos que tão vivos, saudade dos que morreram. Ligando pra nada, sigo ligando pra nada, eu vou ligando pra nada. Minha vida só melhorou quando o invejoso se afastou. Eu comecei a focar em mim e não no que os outros falam. Ligando pra nada, eu sigo ligando pra nada.